Quando ela se vai tudo em sensatez, tem-se a impressão que se vai morrer. Peixe quer mar, ave voar. Eu quero amar o amor que vive em mim. E para aqueles que gostam da música do passado, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Vamos nós para o nosso intervalo, já falamos, agora vamos música. Carlos Medina, nosso gentil ouvinte que reside em Araraquara. Ele reside no bairro do Carmo, lá em Araraquara, e ele afirma em sua tinha que Araraquara também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. E para ele, do bairro do Carmo, em Araraquara, o senhor Carlos Medina, que nos ouve há muitos anos, de acordo com sua cartinha, ele diz que é comerciante e muitas amizades dele também escutam esta audição. Para ele, Nelson Alves, na gravação autêntica e original dos anos 40, do Davi Nasser, em belíssimo arranjo normalista, a gravação é autêntica e original. Cochichando alto em conjunto, é aqui, da cidade de São Carlos. Ele diz em sua cartinha que já esteve aqui na Praça 15 e viu este conjunto e ouviu ao vivo. Cochichando alto é uma solicitação do senhor Carlos Medina de Araraquara, que executa Joaquim Calado, Flor Amorosa. Que belíssimo arranjo para esse conjunto aqui de São Carlos, cochichando alto para esta música. Ainda para ele, do bairro do Carmo em Araraquara, Carlos Medina, Orlando Silva, aquele que era o cantor das multidões, em arranjo da Més, do Milton Teixeira, Mal Me Quer. Azul e branco, trazendo um sorriso franco no rostinho encantador. Minha linda normalista, rapidamente conquista meu coração sem amor. Eu que trazia fechado dentro do peito, guardado meu coração sofredor. Estou bastante inclinado a entregá-la ao cuidado daquele brotinho em flor. Mas a normalista linda não pode casar ainda, só depois que se formar. Eu estou apaixonado, o pai da moça é zangado e o remédio é esperar. Fechado dentro do peito, guardado meu coração sofredor. Estou bastante inclinado a entregá-lo ao cuidado daquele brotinho em flor. Linda não pode casar ainda, só depois que se formar. Eu estou apaixonado, o pai da moça é zangado e o remédio é esperar. flor mulher, iludiu meu coração. Mas meu amor é uma flor ainda em botão. O seu olhar diz que ela me quer bem. O seu amor é só meu de mais ninguém. Se meu bem ainda me quer, e ele então me respondeu que não. Chorei, mas depois eu me lembrei que a flor também é uma mulher que nunca teve coração. Com gravações autênticas e originais, um jardim preto à música e à saudade. Nós temos esta cartinha aqui em mãos, assinada esta missiva pela dona Normélia Bastos, nossa gentil ouvinte, que tem 82 anos de idade. A dona Normélia Bastos, com a sua simplicidade, relata que as músicas aqui enfocadas faz com que ela relembre a sua mocidade e a sua juventude e também relembre momentos impecáveis de sua vida. A dona Normélia Bastos quer recordar com esta composição do Roberto Carlos Erasmo Carlos, aqui cantada em arranjo Lírio Panicali pelo saudoso João Dias, O Portão. Ela diz que quando namorava no portão, as coisas aconteciam. E hoje, infelizmente, os jovens esquecem dos portões da vida. E ainda ela, dona Normélia Bastos, quer reativar a memória ouvindo também do Jorge Martins, com o saudoso Gilberto Alves, E Você Não Dizia Nada, belíssimo samba. Finalizando esse recital, para que dona Normélia Bastos recorde momentos agradáveis de sua existência, ela que está com 82 anos de idade, do Fernando Lobo, pai do Edu Lobo, saudoso Fernando Lobo e sua composição maravilhosa em arranjo muito bonito para a voz do Francisco Petrone. Esta música foi cantada originalmente pelo rei da voz, Chico Alves. Chico Petrone em Chuvas de Verão. Cheguei em frente ao portão, meu cachorro me sorriu latindo. Minhas malas coloquei no chão, eu voltei. Tudo estava igual como era antes, quase nada se modificou. Acho que só eu mesmo mudei

usp.fm@sc.usp.br ou envie uma carta para nós colocando no envelope Rádio USP FM, Caixa Postal 440, São Carlos, São Paulo. A cartinha chega. Juninho, vamos para mais um intervalo, aliás, o último. E na volta, em nossa passarela, Trio Iraquitã, Alvarengue, Ranchinho e Almirante.